pediu aí o Léo Venhou de Robertinho, que vem daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Quero agradecer a audiência, a amizade de todos. Amanhã, se Deus me permitir, estarei de volta a partir de 3h15. Daqui a pouquinho vem a nossa oração da Ave Maria, mas antes, o Léo Canhoto e o Robertinho já vêm cantar no programa. Abraço a todos! O melhor do sertanejo clássico. Tem novidade chegando em Uberlândia. Nova loja Madeiranice, na Avenida Segismundo Pereira, 2373, do bairro Santa Mônica. Grande variedade em MDF, ferramentas, máquinas, decorações, tudo para marcenaria em sua casa. Madeiranice, em breve, duas lojas em Uberlândia. Madeiranice, agora mais perto de você. Mais informações, ligue 3239-3333. Essa é a Rádio América de Uberlândia. CYL 328, ondas médias, 580 kHz. Emissora da Fundação Nossa Senhora da Abadia. Ouça pelos aplicativos ou acesse radioamerica.com.br. Rádio América de Uberlândia, conectada em você. Oração da Ave Maria. Reflexão na Rádio América, a Rádio da Família. Gentileza, tecidos Miramontes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e a proteção da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Salvemos a bem-aventurada sempre Virgem Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, Senhor, nós os pedimos, derramai a vossa graça em nossos corações, para que nós te conhecemos pela anunciação do anjo, a encarnação do vosso Filho Jesus Cristo, cheguemos por sua paixão, morte e ressurreição, à glória da eterna salvação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 1º de junho, a Igreja celebra a memória de São Justino Marte. Justino, filósofo e mártir, nasceu no princípio do século II, em Flávia, Neápolis, Nablus, na Samaria, de família pagã. Sofreu martírio juntamente com seus companheiros, no tempo de Marco Aurélio, cerca do ano 165. Das datas do martírio dos santos Justino e seus companheiros, século II, abracei a verdadeira doutrina dos cristãos. Aqueles homens santos foram presos e conduzidos ao prefeito de Roma, chamado Rústico. Estando eles diante do tribunal, o prefeito Rústico disse a Justino: em primeiro lugar, manifesta tua fé nos deuses e obedece aos imperadores. Justino respondeu: não podemos ser acusados nem presos, só pelo fato de obedecermos aos mandamentos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Rústico indagou: que doutrina professas? E Justino: na verdade, procurei conhecer todas as doutrinas, mas acabei por abraçar a verdadeira doutrina dos cristãos, embora ela não seja aceita por aqueles que vivem no erro. O prefeito Rústico prosseguiu: e tu aceitas essa doutrina, grande miserável? Respondeu Justino: sim, pois a sigo como verdade absoluta. O prefeito indagou: que verdade é esta? Justino explicou: adoramos o Deus dos cristãos, a quem consideramos como único Criador, desde o princípio, artífice de toda a criação, das coisas visíveis e invisíveis. Adoramos também o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que os profetas anunciaram vir para o gênero humano como mensageiro da salvação e mestre da boa doutrina. E eu, um simples homem, considero insignificante tudo o que estou dizendo para exprimir a sua infinita divindade, mas reconheço o valor das profecias que previamente anunciaram aquele que afirmei ser o Filho de Deus. Sei que eram inspirados por Deus os profetas que vaticinaram a sua vinda entre os homens. O último perguntou: então tu és cristão? Justino afirmou: sim, sou cristão. O prefeito disse a Justino: ouve tu que és filho por sábio e julgas conhecer a verdadeira doutrina. Se fores flagelado e decapitado, estás convencido de que subirás ao céu? Disse Justino: espero entrar naquela morada se tiveres sofrer o que dizes, pois sei que para todos que viverem santamente está reservada a recompensa de Deus até o fim do mundo inteiro. O prefeito Rústico continuou: então tu supões que hás de subir ao céu para receber algum prêmio em retribuição? Justino respondeu: não suponho, tenho a maior certeza. O prefeito Rústico declarou: basta, eles têm visto que vamos à questão que importa, da qual não podemos fugir e é o tempo. Aproximai-nos e todos juntos sacrificai aos deuses. Justino respondeu: ninguém de bom senso abandona a piedade para cair na impiedade. O prefeito Rústico insistiu: se não fizeres o que foi ordenado, seres torturado sem compaixão. Justino disse: desejando que será considerado a salvação através do tormento, sofrendo por amor do irmão Senhor Jesus Cristo. Peça pelo telefone 3323-1388.